Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do nosso espetacular. Estão preparados? Vão ser cerca de 30 minutos com as grandes músicas ao vivo, como é claro, só poderia ser assim no espetacular. Nós hoje vamos ter aqui coisas diversas na edição de hoje. Vamos começar com Gal Costa e o tema Coração Vagabundo, interpretação de 1997, para logo depois ficarmos com Passe que tu pá, a música da cantora belga Lara Fabian. Vamos também ficar com o medley de Laura Pausini. Estas são as três músicas que vamos ouvir, esta última é com quase 8 minutos, nem mais, por isso não vou perder-me em conversas. Vamos à música, Gal Costa, é a primeira, inicia-se com uma balada e este Coração Vagabundo. Se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus. E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Thank you. rester somnolente. Rien ne te retient, surtout pas le bonheur que tu ne cherches plus, c'est plus l'heure. Je suis là pour ne pas regretter l'absence. Des mots et des liens qui empêchent le silence. Dis-moi, s'il te plaît, ce qu'on verra trop tard. Le dernier aveu est-il ce regard? Parce que tu vas. J'emporte loin la flamme.

Side, you up one of them colored lights with a play. He doesn't make that fancy thing. Daytime job, he's doing quite alright, thank you very much. He play the honky tonk, it's just like anything. He's saving for a foreign. With the salting. We are the Celtics.